DJ Alex Sampler. Salve a comunidade, só um relato de um crioulo chato de verdade. Corrido de vontades, várias etapas, fases consciente. De recente 4M vai, e quer saber como é que quem sabe? Quem sabe? Humildade no caminho é fato. Sou estético, tal do cavalo, tá de volta todo marulhado. Se eu tô calor e a morena, chaveado. E bate sim, adore nos malocos, se amarrou. Tava sem sapo, os playboy, os maloqueiros fechou. Bate sim, adore nos malocos, se amarrou. Tava sem sapo, os playboy, os maloqueiros fechou. Porque ela conta do elenco todo. A voz da rede novo, quando é minado. Falta nos é no elenco todo. A voz da rede novo, quando é minado.